Oh. Isso mesmo. O PP, universo preto paralelo contra as UPP. Certo? Do ouro mundo aí outro mundo trazer. Universo preto paralelo do ouro mundo aí contra as UPP. Pacifica com tiro, não dá pra crer. Do ouro mundo aí outro mundo trazer. Universo preto paralelo do ouro mundo aí contra as UPP. Pacifica com tiro, não dá pra crer. Papa na África, como os versos dela tá. Ó, ó, quem tá chegando é o fiote da. Só amolando as facas, descalço e de regata. Fazendo poesia, mando pedra na vidra. Sou a busca de alguém que pra nós é verdadeiro. Falo de pastinha, seu lenil do partideiro. Que vento livre é esse que você tá falando, rapaz? Eu vi os moleque enquadrado e eles parecem comigo demais. Ah, a rua é preta e os albergue também. A porra dos abrigos, as biqueiras e a Febem. Vem ano de copa, tem espécie, tem nota. Invadir as favelas, só não mente as revoltas. Sem essa ID me deixa zen. O Brasil tá em home e a TV não faz bem. É que a dimensão aqui é diferente, rapaz, ó. Eu digo que é paralelo porque esconderam de nós, ó. A força do candomblé, a mandinga da capoeira, o gingado do samba. Só sobrou álcool e bebedeira. Esconderam de nós, ó. A contribuição que a África deu ao mundo antes dos gregos. No campo da filosofia, na matemática, na medicina. O universo tava lá. O continente tava lá, o conhecimento tava lá. O berço da humanidade é lá. Do ouro mundo aí, outro mundo trazer. Universo preto paralelo. Do ouro mundo aí, contra as UPP. Pacifica com tiro, não dá pra crer. Do ouro mundo aí, outro mundo trazer. Universo preto paralelo do ouro mundo aí contra as UPP. Pacifica com tiro, não dá pra crer. Aí surgiram as UPPs, que não são uma invasão, não. São uma integração. Só existe sociedade se houver lei. As imagens flagradas por um morador mostram os militares atirando spray de pimenta e tiros de bala de borracha contra várias pessoas que estavam dentro de um bar. Chegaram violentamente atacando os outros. E se ficar dando entrevista, vamos fazer igual fizemos com aquela piranha que tomou um tiro na boca. Onde isso vai parar? Onde isso vai parar? Onde isso vai parar? Onde isso vai parar? Thank you.